Um alô de lá para dizer, um alô da luz do raio Oiá, grandioso lá de lá, axé, salve ó mãe Iansã, eparê. Um alô de lá para dizer, um alô do velho vento Oiá, um saudoso lá de lá, axé, salve a mãe Iansã, eparê. Bate o vento, quem planta espera a chuva do céu sincero. Paciência, colher sem tá maduro, esquecimento. Aqui é só tijolada e sequer cimento. Meu argumento só faz um muro quem tá por dentro. Molho o cimento, suor e lágrimas. Lembrei Fabrício e hoje nem tamo se vendo. Tijolo por tijolo, cada um no seu tempo. Somos cimento pro bolo. Agradeço até quem foi violento. Vem do conflito, ensinamento. É tempo de sofrimento. Pega sua espada e cai pra dentro. Esse é o momento, é tempo de sofrimento. Pega sua espada e cai pra dentro. Vai buscar o sustento. É o momento que eu paro e penso que há tempos não escrevia nada assim tão tenso e tão sério. Mas é o momento, sente o momento, seu mistério. Rimas inserem, storytelling. Vai! As notas tem cor, já sei de cor. Aprende a ser bem mais que o nosso. É só um elo só. Ao mesmo tempo, né não, parte 1. É que se eu falar de sofrimento, não cabe aqui dentro. Nós somos um. Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo, né não, parte 1. Louca vida de microfone. Lembra nós com fome, escrevendo consome. Fazendo show de 100 real, sem saber na real. E na saída, perdemos 100.